decolagem pistão na zero curva direita, com perfil de saída da EL, após Lua Leda, após Leda voa da CT Irume, Upper November 857, primeira aerovia, após conforme a rota. Aciana 5437, controle 199, decima 8. 598, ponto de voo, ponto de chama pronto, portão 1 a 0. Chama a ordem, chama a ordem. 2009, cópia. 09, Golf 2009, autorizado Leos 240 ao nível. Via Golf 677, da coluna 0, curva direita. Perfil de saída da EL, após voa coral. Aciana 5431, controle 199, decimal 8. Lugar de Léo, nível 240, via Golf 677, da cola da 10, da direita da EL Coral. Por gentileza, somente a frequência do controle e o código transponder. Controle é 7198, 431 transponder. Então é pronto, portão 8, 2008. Tomara aí. Este ótimo, 109. Autorizado, ótimo. Autorizado, a Xanema 142, chama táxi. Prossiga, Bravo Vitor Zango, na escuta. Que autorizado, Papa Romeu, Bravo Vitor Zango. Sierra, Sierra, Quebec, Papá, nível 200, Planiang. Da cola pistão no assalto, curva esquerda, perfil de saída MOMO após VATAP, após prossegue via rota do plano. Aciona transponder 5424, controle 119, decima 8. Bravo, Vitor Tango. Saída MOMO após VATAP. A saída é MOMO após MOMO VAPÁ posição VATAP. Vitor Alfa, Tango, Alfa, VAPÁ. Correto, qual o PLV? Está presente 118.95, fenomenal de colagem, ajuste 1-0, 1-6. Solo 2009, gol 28, vai estacionamento. Autorizado, gol 2009, chama pro táxi. Autorizado, 2009. Falta 3560. Via Alfa, chama a Cidade Juliette. Alfa vai reportar a Cidade Juliette, 3560. Reporta na final da 1-0, pássaros e pipas, ok? Confirma? Na final da 1-0, pássaros e pipas. Ok, sim. Tango, Vitor Carlotão, na pátio 5, mantém a escuta agora a cópia. 5600, assim que tiver condições de prosseguir com segurança, via Juliette, posição 02. Se tiver condições, vai prosseguir via Juliette para o 2, 3560. Puxa, ele é acionamento 635 no 5, posição 1. Guarda, acionamento 3 no 5. Aguarda. Papa Tango, Vitor Charlie Hotel, cópia. Autorizado, Serra November, Tango Foxtrot, chefe de freitas. Nível 100, plano Yankee, via Golf 677. Da cola da pista no 7, curva à direita, perfil de saída coral. Aciona 0276, controle 199, décima 8. Correto, Vitor Charlie Hotel. Tem outra vez, né? Copiado. 1895 da presente estacionamento táxi de decolagem. Bom voo. B142 para o táxi, passa uma boa, 3 horas de 30, alterna você. Boa tarde, Alta. 3154 estabilizado, vai passando em Via Serra, vai estar travado. 3154, pouso autorizado, pista no 0, vento 100 graus, 08 nós. Autorizado, pouso 1108 nós. Ajuste P16, fica atento à possibilidade de pássaros e pipa na final do 90, conforme a posta da aeronave que pousou anteriormente. Então vamos observar, obrigado. Voo 2009, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10, via parte 1, táxi India e Alfa, quando pronto, chame torre 118-95, ajuste 10-16. Confirma? Mais 3 minutinhos. Pessoal, boa noite, boa tarde, 6142. Após o tanto, atualizado linha, mantém a pista no zero. Azul 4065, aguarde para o puxo. Xanay 6142, agilize manobras, tráfego da Gol, meia dúzia de milhas. Na 3154, solo 59, Bereco, chame 211. 211. Autorizado agora alinhar e decolar pistão na 0, vento 1 centena, 10 nós, 61 no 42. Decolando 10, 61. Relou 1097, está meia milha de terra, da sua casa. 1097, cliente tráfego avistado, continua aproximação, guarda de pista livre, fica atento à possibilidade de pássaros e pipa na final da 0, conforme reporte a aeronave pousou anteriormente. Aguarde pista na 0 livre. Aguardando, obrigado. 3154, desconsidere, táxi lento via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, também. Azul 4065 para pushback simultâneo com avião da Avianca. Inicie o pushback e posicione na saída do pátio 3. O telé 6159, autorizado para funcionar, reposta no solo táxi. Gol no 6159, autorizado. Afirmo, gol no 6159. O telé 6315, coordene com a equipe de solo, assim que o azul no portão 03 iniciar, inicie em seguida. Pro 3154, aguarde. Mantenha posição. Passarelo 2231 no pronto cópia. 2231. Passarelo 2231 no autorizado Serra November, Bravo Romeu. E a rota do plano de voo, primeira aerovia que intercepta o IC-42, nível 160. Sai da Momo, transição WhatsApp, decola da pista 10, primeira curva à esquerda. Transponder 5442, frequência do controle Salvador, 119.8. Nível 160 para barreiras autorizadas, decola da 10, curva esquerda na Momo WhatsApp, transponder 5442 e o controle 198. Passarelo 2231. Passarelo 2231. Conselhamento correto, reporte pronto para pushback de acionamento. Portal quando pronto, 2231, só está na 1 ou 2. Gente. Anima mantém no 0200 mais o gol. Tráfego Salvador, é o gol 1884. Gol 1884, pronto, cópia. Está pronto, cópia. Gol 1884, autorizado Serra Bravo, Alfa Romeo, via Golf 677, nível 230, saída Pucca, transição Aracaju, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, transponder 5444, frequência do controle Salvador, 119.8. Autorizado então Aracaju, Golf 677, no nível 3230, sai na Pucca, transição Aracaju, decola do 10, primeira curva à esquerda, 5444, transponder 7198, é o controle de Salvador, é o gol 1884. Gol 1884, cotejamento correto, reposto pronto para o pushback acionamento. Bota pronto, gol 1884. Solo Salvador, boa tarde, gol no 097, Livro Alfa. Gol 1097, autorizado. Táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 1097. Solo no 659 com 3 horas e 15 alternando com fim. 181 no PLV. Azul 4462, estabilizado, final 10. Bordo, confim. Confirme autonomia. 3 horas. Gol 1659, guarde para o táxi. Olim 198, bom voo. 198, obrigado, bom domingo aí. Azul 4462, pouso autorizado, pista 10, vento 1610 nós. Repouso no 04462. Fica atento à possibilidade de pipas e pássaros na final do 10, conforme reporte anterior. Gente, muito obrigado, senhor. Papá do Lu Juliette Serra, ciência, guarde copo. Almeu, chame ele e pronto, no 7. Agora, galhão. Minha 315, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 1 no 8.95, ajuste 1 no 0, 1 no 6. 3154, autorizado Juliette para o portão 05. O táxi 2465, 1122 a bordo, 439, até mais 06. Passar no gol no 097, segue o táxi. 3154, considere, aguarde o azul, dê passagem ao azul. Estimando, tô 154, aguarde o azul, sai do pátio 3. Mantém a posição. 4065, táxi autorizado, para ponto de espera da pista no zero, via pátio 1, taxiway Índia, quando pronto, chame torre 1 no 8.95. Ajuste 1 no 0, 1 no 6. 3154, após passagem do táxi do Embraer 1 no 90 da Companhia Azul, em direção ao ponto de espera da pista no zero, autorizado Juliette para o portão 05. 3 anos de Liette, portão 05, tá? 3154. Portão, alugou 1097. 1097. É, não foi entendido. 1097, mantém a posição. Mantém a posição, 097. 1076, continua pronto, expect to run evacuated. Quando 076, continue. Quando pronto, chame torre 1 no 8.95, ajuste 1 no 0, 1 no 6. Autorizado, pátio 2 no 6. 12 nós, vai manter a reta até 2000. Azul 4462, solo 07, chame 2-1-1. 2-1-1, graças. Solo Azul 4462, boa tarde, Livrano. Azul 4462, autorizado o táxi via Alfa, reporte da Juliette. Alfa da Juliette, Azul. Papapá, Zulu, Juliette Serra, prossiga. Wait, check, please. 120 degrees, 10 knots, condo 076. Now cleared to land runway 10, wind is 120, 10 knots, canage 10, 16. Condo 076, clear to land 10, canage 10, 16. Okay, for information, we have a report, kite and birds on short final runway 10. Okay. Um gato tango decolado aos 08, mantém a reta até 2000, chama 21, corrige, 19.8. Sente, reta até 2000, após 18... 1098, grave total. 97, mandei posição. Bom, 1884, mano. Aguarde para o push. Aguardando. Juliette, 4462. No 1097, autorizado, Juliette, para o portão 08. Juliette, 08, 097. Zulu, Juliette Serra, confirme radial ideal de saída. Gente, aguarde mais um minuto, coordenação. mantém a pistola 0, Xané 63, 15. Posição. Abordagem, acionamento 227, autorização, galeão. Minha aeronave chamou o solo? Boa, chamada 6227, boa tarde. Chamada 6227, guarde cópia, como percurso Lima. Então, aquilo, aguarda 6227. Eu 76 on the ground at 10, vacated by right, contact 111.10. Quanto 110 com 76? Gol 1884. Autorizado acionar reporte pronto para o ataque. Gol 1884, mantenha a posição, desconsidere. Azul 4462. 4462 em escuta, senhor. Gol 1884, mais 3 minutos. Ok, obrigado. Azul 4462, autorizado Juliette para o portão 03. Juliette 03, graças. Então, André, quando você não tem que ficar no decreto. Azul 2715, Azul 2715, reposto no externo, ajuste na 0 no meia. Está lá no externo, 0-9-6-2-7-5. Passou você no 6. Boa tarde, Serra. Eu vou ver aqui, Serra, cópia. Bora, Serra, Whisky, Charlie, Gol. Decola da pista 3-5. Após a decolagem, curva à esquerda e segue direto o destino, inicialmente restrito no 1000 pés, aguardando a liberação do controle que opera em 19-8. Responda 5-4-1-7. Decolada 1-2, controle 19-8, bom voo. 19-8, obrigado. Correto, Juliette Serra com 2 a bordo no pátio 5, chama 1895, 1016 na Justiça. Boa tarde, Chané 6327, aguarde cópia número 2. Sulu Juliette Serra para acionamento pátio 5. Autorizado, chame táxi. Azul 2705, atento a pássaros e pipas na final da 1-0, conforme reporte anterior. Pouso autorizado, pista na 0, ventando 2-0 graus, 1-0 nós. Grato pelas informações, autorizado pouso na pista na 0, para Azul 2705. Azul 4065, aterra da companhia final, após autorizado ali, mantém a pista na 0. Agora na área do após passagem dela, ali, mantém a 0, aí você passa na 0. Chamando o papai, Zulu Juliette Serra. Via to Gate 1-1, via Juliet April 1. Via Juliet April 1, stand 1-1, come on, 0-7-6. Minha 227, pronto, cópia. Prossiga. Na minha 227, minha escuta do solo. Sim, 6227, prossiga. Na minha 227, pronto, cópia. Sim. Na minha 227, autorizado Serra Bravo, Golf Lima. E a rota do plano de voo, primeiro aeronave aqui, da UPR 9857, nível 380. Saída da Euleda, Irume, decola da pista no zero, primeira curva à direita, transponder 5-4, frequência do controle Salvador, 1-9, 18. autorizado conforme nível 380, Alfa Novembro 857, primeira curva à direita no perfil da Tael. Beleza, Irumi, 5454, transporte 198, controle da China 6227. China 6227, confirme, responde. Responde 5454. Controlamento correto, China 6227, reporte pronto para pushback, funcionamento. Reporte da China 6327. Funcionário 6327, autorizado Serra Bravo, Índia Lima, via rota do plano de voo, nível 240, até Coral após. Autorizado Serra Bravo, Índia Lima, via rota do plano de voo, nível 240, pesada da El, transição Coral, decola da pistão 10, primeira curva à direita. Transponder 5473, frequência do controle Salvador, 119.8. Zulu Juliette, sem autorizado, decolagem 35. Vento 120 graus, 109. Vento, Zulu Juliette, Azul 4065, decolagem autorizada, vento 120 graus, 109, pista 90. Zulu decolagem, 4065. Bangou no 659, autorizado ali, mantém a pista no zero após a rolagem do Embraer da Azul. Fazendo a rolagem do Azul, autorizado no 1010, mantém a 1010. Salvador, algum 884. Para o táxi 164 a bordo, alterna Recife com 2 horas de autonomia. Azul 2715, autorizado táxi a Alfa Kilo para o PAC 3. Alfa Kilo PAC 3, Gol 1884, confirma o PLB. 164, alterna Recife com 2 horas de autonomia, Gol 1884. Gol 1884, táxi autorizado para o ponto de espera zero via taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118.95, ajuste 1016. Autorizado o táxi em frente até 10 via Índia, 118.95 a torre, ajustado meio de descida, com 1884. Controle 198, bom voo. 198, obrigado, boa semana. Funcionário 6227, autorizado a acionar, reposto pronto para o táxi. Will call the marker 6314. Decolagem autorizada, pista 10, vento 10 graus, 10. Decolagem autorizada, 0, vento 9. S6314, continue on approach, expect runway vacated, inform kites and birds, short final runway 10. Thanks for the warning, we will call, we are down in Lockett, continue approach runway 10, 6314. Torre Salvador, algum 884, ponto de espera da Índia, 190, pronto. Ciente, gol no 884, mantém o ponto de espera. Mantém, gol 184. 214, clear now to land runway 10, winds 10 degrees, 10 knots. Clear to land runway 10, 6314, sir. Voo no 659, decola 20, controle 198, bom voo. 98, no 659, bom final domingo. Voo 984, tráfego da Avianca, final 10, após autorizado a IMAT. Falta o tráfego da Avianca, ali mantendo 10, 1884. Táxi autorizado. Táxi autorizado para ponto de espera da pista 10 via Pátio 1, taxiway India, quando pronto, time 118, decimal 95, ajuste 10 no meio. 10 no meio, via Pátio 1 para India, para ponto de espera 10, e lá monitora 1895, hoje é 6227, obrigado. Voo 984, decolagem autorizada, pista 10, vento 120 graus, 10 graus. Autorizada, decolagem da 10, voo 1884. É 11.500, né? Solo Salvador, 63, 14, levando a 6, escuta. Autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Autorizado, via Alfa, reportará antes da Juliette, 6314, acionamento. Solo, passaredo 2231, postiver acionamento. Passaredo 2231, autorizado acionar, reporte pronto para o táxi. Autorizado, reporte táxi, 2231. Decolado aos 24, controle 198, bom voo. 227, autorizado ali, manter pistão 10. Ali, manter 10, 227. 6227, agora autorizado a linha e decolar pistão no 0, vento no 20 graus, 08 nós. Eu decolagem no 0, acho 6227. Juliette para o portão 01. Passarela 2231 com 55 no PLB, 5 horas e 30, Alverna Brasília. Passarela 2231, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no 0 via parte 1, táxi aí Índia e Alfa, quando pronto chame torre, 1 no 8, 95, ajuste 1 no 0, 1 no 6. 1 no 0, 1 no 6, prossegue parte via parte Índia lá no ponto de espera 295, passarela 2231. Decola os 27, controle em 198, bom voo. Controle 198, 1227, obrigado. Posta 3567, informação Lima no 2, pronto, foi cópia. Então, 3567, informação em curso Lima, guarde cópia. Na escuta. Boa tarde, passaria 2231, ponto 090, pronto. Passaria autorizado, linha de colapso, toma 0, vento uma centena, 10 nós. Vem decola, passaria 2231. Cine 6327, autorizado a acionar, recorte pronto para o táxi. Então 3567, autorizado, Zé, bravo, bravo, o meu. Pronto, cópia. Pronto, cópia, prossiga. Então 3567, autorizado, Serra, bravo, bravo, Romeu, via Upper Zulu 1-7, nível 360, saída Abo, Elefa, decola da pista 1-0, primeira curva, à direita, transponder 5434, frequência do controle Salvador, 1-9-8. Então 3567, nível 360, para Brasília, via Upper Zulu 1-7, saída Árvore, de transição Elefa, decola do 1-0, curva direita, transponder 434, controle 198. Então 3567, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Reporte era pronto. 2231, decolado aos 31, controle 198, bom voo. 198, obrigado, bom trabalho. Alô, prossiga. Papatango, Oscar Lima Hotel, informação em curso Lima, confirme empate que se encontra e pista que decola. Papatango, Oscar Lima Hotel, faça um cheque rádio, não está elegível a transmissão. Só um minuto, por Via 327, táxi autorizado via, para o ponto de espera da pista no zero, via parte 1, táxi aí, Índia, quando pronto chame torre 118 decimal 95, ajuste 10 no meio. Na minha 327, copiou o solo. 327, copiou, senhor. Para o ponto zero, e vai chamar em 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 Então, eu gosto de fazer mostrar agora. O sinal é 327. Quer ver a mensagem? Não entendi. Vira táxi para cabeceira 120. Outro ponto de espera, torre 32 da nossa vida. Sinal é 327. Correto. Frango de Abraão, ciente do tráfego, mantém 500 pés em condições visuais, reporte final, pouso em Rimar. Ajuste no zero, homem. Confirme o estimado do AVT. Assistente do AVT, senhor. Provável saída por gentileza, está na sua escuta para fora. Lavadoras do 4418. Azul 4118, ainda não passou o seu plano. Para com 15, a provável saída é a saída da Elba. Da Elba, sim, obrigado. Boa tarde, Xanemia 320, ponto de espera da 1-0. Xanemia 320, autorizado alinhar e decolar pista 1-0, vento 120 graus, 1-0 nós. Alinha e decola pista 10, Xanemia 320. Afirmo, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Para a Terra, Índia Zulu Alfa, e a rota do plano de voo, nível 055, decola da pista 17, restrito no corredor forte a 1.000 pés. Aguarde a liberação do controle, transponder 5466, frequência do controle de Salvador, 119.8. Ciente, trove. Reporte frontal. Tango Oscar Lima Hotel, corrigindo, restrito 1.000 pés, aguardando liberação no controle, primeira curva à esquerda. Reporte controlado na IMAR, pouso contra risco, vento no aeródromo, uma centena com 10 nós. Oxa, na IMA 327, decolando 237, controle 19.8, morro. Nada, obrigado. Para acionamento, táxi, chame torre, 118.95, Papa Tango, Oscar Lima Hotel. Oscar Lima Hotel operacionamento. Autorizado, táxi 5, chame táxi. Gente, não, já é bravo, boa tarde. Paulo, boa tarde, Altan 3155, informação Lima, autorização Guarulhos. Altan 3155, Lima, confere, Guarulhos. Oscar Charlie Hotel, chame na Papá. Pronto. Então 3155, autorizado Serra Brava, Golf Romeo, via Up Azul 10 até Taubaté, nível 320, saída Dial, Leda, transição Norte, decolada da pista 10, primeira curva à direita, transponder 5505, frequência do controle Salvador, 119, décima 8. Autorizado para Guarulhos, nível 320, via Up Azul 10 até Taubaté. Israel Leda morre na segunda, decola do Norte, 5505, é o transporte, 1 no 9, 3 1 8, é o controle, está a 3. Então 3155, contenamento correto, recorte pronto para o pushback, acionamento. Azul 4118, pronto, cópia. Azul 4118, autorizado, Serra Bravo, Charlie Foxtrot. Via Up Azul 21, nível 360, saída Abo, Elefa, decolada pista 10, primeira curva à direita, transponder 5532, frequência do controle, Salvador, 119, décima 8. Autorizado por fim, Up Azul 21, 360, Abo, Elefa, saída da escola da 10, curva à direita, 5532, transponder 19, 8.3, 1, 1, 8, 8. Azul 4118, cotejamento correto, aporte pronto para o pushback e acionamento. Ciente, Vitor Charazão. Operador de Finger 10 para ela. Ativa. Plano 3835. Ajuste na 0 no meio, pouso autorizado, pista na 0, vento uma centena, 10 nós. Na 0 no meio, autorizado, pouso 3235 da tarde. Vitor, Charlie Hotel, devo lá dos 44, controle 198, bom voo. 198, obrigado. Agradeço, ele está saindo aqui agora. 17, ótimo, hotel. Cruzado alinhar e decolar. Pista 17. Tento 120 graus, 109, reporte iniciando. Oscar Lima Delta. Tá. Tan 3835, autorizado táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3835. Yeah, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3.